que tu quer então, que eu prometo nunca te deixar pra trás, sem ter ninguém mais pra dizer que não, me dá uma noite a mais, vejo o tempo passando, tantos sonhos e planos, problemas me arrastando e eu me sinto tão distante, nossas fotos na estante me lembraram disso, que você é um motivo porque eu não desisto, eu não sei se eu consigo pagar uma grande mansão, ou colocar no teu dedo um anel de diamante, se eu pudesse construiria com minhas próprias mãos, pra te provar que eu te amo bem mais do que ontem, a responsa chama e eu preciso responder, mas quero conquistar o mundo sem perder você, me disseram que esse papo não faz mais sentido, mas nem precisa fazer, é só estar sentindo. E eu sinto bem mais do que você vê. Mesmo sendo frio, deu meu coração a você. Todo dia eu refaço meus planos. E é profundo quando eu digo pra você que eu te amo. Me dá tua mão e vem comigo aqui. Eu prometi a nós dois que a gente vai voar. Minha missão agora é só fazer você sorrir. Eu prometi a mim mesmo que a gente vai durar a vida toda, toda uma vida. Se tiver outras, você é minha. Eu pedi a Deus pra ser pra vida toda, toda uma vida. Eu quero que meus planos se confundam com os teus. Eu tô tentando ser melhor todo tempo. E como eu era antes de você, eu nem lembro. Dá medo de pensar que eu não controlo o destino. Não quero que sejam só lembranças, você sorrindo. Minhas rimas um dia ainda vão me dar o topo. Mas voa sem você seria o mesmo que um tombo. Eu pensei nisso essa noite, fiz essa canção. Meus sonhos estão a mil milhas do meu coração. Me diz o que eu faço pra te ter por perto. E se a gente se perder nesse universo e nunca mais se encontrar, qual é o sentimento de só colecionar saudade de alguns momentos? Me diz o que tu quer então, que eu prometo nunca te deixar pra trás, sem ter ninguém mais pra dizer que não. Me dá uma noite a mais. Me diz o que tu quer então, que eu prometo nunca te deixar pra trás, sem ter ninguém mais pra dizer que não. Eu só preciso de uma noite a mais.